voltando. Bem aos pouquinhos, ela tá me matando. Um pouquinho, eu não aguento ficar com essa merda. E só segunda-feira vai passar. Acho que vou morrer, ou eu vou me matar. Eu vou.